som do ritmo chegando no bombeiro. Os inesquecíveis shows do pop estão de volta. Estão de volta. Pois ele chegou. Arrasta Povo Pop Som. O Águia da Amazônia. O maestro chegou. E agora? Meu maestro Davidson, coloque essa galera pra cima. Bem pra cima. Vamos lá! Bora começar daquele jeito que o pop toca tudo! É o som dos ritmos! Depois de uma sequência maravilhosa, o nosso parceiro DJ Jaderson comandou tudo nas marcantes. A gente vai esquentar um pouquinho e daqui a pouquinho tem muito mais marcante pra galera. Vai, meu povo, então! Detona! Esquentando, esquentando, esquentando, esquentando, esquentando, esquentando, esquentando, esquentando. E quem tá feliz vai jogando a mãozinha pro céu, mãozinha pro céu, mãozinha pro céu. Bate na palma, bate na palma, bate na palma. Dá-lhe, meu povo, dá-lhe, meu povo. Som comprovado, aprovado. Deixa no batidão, Fabrício, deixa no batidão, Fabrício! Já, já, garoto! torcida do Leão faz barulho. O DJ que tá maluco botando pra sacudir. O DJ que tá maluco botando pra sacudir. Davidson. Davidson. É esse aqui. Maestro DJ é esse, Davidson. É esse aqui. O DJ que tá maluco. É esse. De homem pra porra nenhuma. As mulheres que não dependem de homem pra nada. Bota a mãozinha pra cima aí, eu quero ver. E bate na palma. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. E canta assim, ó. Quero que você se exploda e que a minha bunda cresça. Meu parceiro Gerald também tá aqui no circuito com a gente. Obrigado por todo o carinho. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de saco. Valeu, meu amigo Diego, Spoca Balde, a Mandinha também aqui na área. Josimar do Trio Ternura. O meu parceiro John Lendo também. Alô, André. Hoje aqui na área. Já viu, é rock doido. Jefferson Paredão, Eurico da Saveiro, Mandada, o Glecinho, Pressão também, fala Pinha Pau, da família 5G, de Mariduba. A culpa não foi sua, a culpa foi de quem? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ, que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ, que tava tocando aí, já viu, é rock doido. É que a culpa não foi sua, a culpa foi de quem? A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ que tava tocando. Everton de Mariduba! Tá aqui no ladinho, ele em companhia do meu parceiro, Fabinho! Rock doido! Aqui com a gente na área, no Carolzinha Gia Lopes. Amiga Carol, teu milhar, o L do Ciborgue. Alô Clarina, alô Cacá. Cai de boca. Amor. O Jova Geste, Gina, aqui. O Pop, meu primo Marcelo. Bora, Marcelo! Tentar nos reconciliar. 40. Obrigado, hein? Valeu! Se tu ainda me amas, eu só te... Bora, carioca! Galera! Na Paulo VI também, um grande abraço pra todo mundo aí. Valeu com todo carinho! Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. DJ Lando, DJ Ivan Macedo. Obrigado, meu parceiro Renan. Alô, Bruninho. O meu parceirão Júlio Coelho também. Alô, Thiaguinho. O Vitinho também tá aí na área. Meu amigo Glauber. Márcio de Marituba aqui pela reta agora. Você não me atendeu, já tava mó preocupação. O teu pivete quase morre do coração. Amor, já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da passagem, contando as horas pra gente matar a saudade. E a galera da Vila Martins, você, a GDM tá aqui comigo. O que de mim, oh bebê, gosto mais de você. O que de mim, o que de mim. Bebê, gosto mais de você do que... E o nosso parceiro Wanderson de Marituba, oh, o trio perdura. Bora, Josimar, alô, João Beno. Meu amigo Renan, empresário Renan. Valeu com todo carinho, ele e companhia. O Betinho, a Apolo, da Rádio Clube, tá aqui no Pop. De você, do que de mim, do que de mim. Aqui no Pop São. Gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Bebê, gosto mais de você. Do que de mim? Do que de mim? Do que de mim? Ô, bebê, gosto mais de você. Do que de mim? Do que de mim? Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Qual foi? Amor, oi, não fica bem agir assim. Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. Obrigado, meu parceiro Artêmio. Meu amigo Tom de Mariduba também daí na área com a gente, alô Tom. Tá de cara trancada e eu já sei porquê. Bora, Romarinho, pressão. Não soube quem abre a ex, mas eu. Claro que és o meu amor. Bom de doideira. Tá aqui com a gente, obrigado pelo carinho. Anda muito estranho. Alô, pra matar. E uma foto antiga no meu Facebook. E a galera da Pissarreira tá aí também, não tá? Atitude, agis como se eu tivesse outro. Meu amigo Laro Pop, Dudu do esquema. Se que tô firme contigo onde estou. Renato da Tô Solteiro, alô, Renato. Nós dois, você vai me perder. Bora pra São Miguel, Renato. Hora de perceber. Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor, não fica bem agir assim. Vai virando tudo. Aí da boca. Você partiu meu coração. Isso é pra todos, não quero mais. Não servia pra você. E de mão dadas não ia andar. O jogo virou. Esse mundo gira. Começou a voltar. Dinei Bixi, Tom Bixi do Pop. Que viria a me amar. Acho graça. Tom de Marituba. Vai ganhar o troféu, Malotô. Agora vejam só. Agora vejam só. Felipe. O jogo virou. Como esse mundo gira. Tá aqui com a gente, alô, BL! De Maridu! Bora, Gia Lopes! Olha o meu amigo DJ Márcio, tá ali também! João Arley! Despreze solidão, com a poderosa super bis de Viseu. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo. E o Juninho também tá aqui no Pop! Viviane Batidão! Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima! The

meu DJ tá aqui na área. Um abraço pra você, alô, Patrícia, super show, garoto. Meu amigo Tabata também tá no circuito, bora carioca. Renato da Torçonde. Alô, Príncipe. Você, melhor da noite, mas vamos, ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é do DJ Brás. Oh, oh, oh. E o Pedrão, da família 5G, tá aqui comigo também, alô Pedrão. Amor, vou viver a vida em paz, hoje vou, ouro negro. Terrorista, sua amiga Gabriel, obrigado. Também da área. Bora, Carol! Carol 1, Carol 2! Queria me lavar. Carol Silva, Carol Sarazate! É muita Carol, meu irmão! Eu corria, dava medo até de olhar. Obrigado, meu amigo, todo carinho! O meu parceiro, irmãozão, o Wellington Ciborgue! E a Karina! Parecia até bonita, mas de dia eu corria, dava medo até de olhar. O pelado da família, Paulo Sexto! Sua cara amarrotada, não tomava banho de mucura, ela cheirava. Quando ela acordava, sua cara amarrotada, não tomava banho de mucura, ela cheirava. Valeu com todo carinho também, nosso amigo Renan. Tá aí pela retaguarda, alô Bruninho. Um abraço pra você, meu amigo Júlio Coelho. Gatinha, vem aqui me conhecer, o som que esse carro tem. Tiaguinho, lembra do Tiaguinho de Marituba também? Quanto tempo, hein, Tiaguinho? Mas quem entra nesse carro? Ele, companhia do meu amigo Vitinho também, o Glauber. O nome dele é alô, Márcio Branco. Quem entra nesse carro é. Bora, John Arley. Por isso que o nome dele é Marmita. Gatinha, vem aqui me conhecer. O som que esse carro tem, eu sei. Lá no Pop, Dudu do esquema, alô, Dudu. Se amarrar, mas quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele é Marmita. Quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele é Marmita. Vem curtir o som, gatinha, vem pra cá. Entra no Marmita e vamos passear. Vem curtir o som. Bora, Fabrício! Gatinha, vem pra cá. Tá solteiro, né, Fabrício? E companhia do Renato. Esse carro onde ele chega, onde ele começa a tocar. Todo mundo se agita, todo mundo quer dançar. Alexandre é quem comanda e faz você balançar. Mas quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele é Marmita. Quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome. Vai, meus acorridados, bora, primo Ricardo! Tudo começou, foi ele quem lançou. O Ega de Pop, Pop Som, ele virou. Pra conquistar você, ele trabalhou. E com muita luta, o sucesso alcançou. Tudo começou, foi ele quem lançou. Som. E com muita luta o sucesso alcançou. Que o Elia fez o Pop 1, o Pop 2, o Pop 3, agora fez o 4 pra agitar vocês. São 15 anos de puro sucesso, com o Betinho e o Juninho, DJ Dinho e o Edson. Ele é Carvalho, é do bairro do Amar, da empresa Pop Som pra todo estado do Pará. Ele é Carvalho, é do bairro do Amar, da empresa Pop Som pra todo estado do Pará. Ele é Carvalho, é do bairro do Amar, da empresa Pop Som pra todo troféu. Estado do Pará. Tudo de Maritube, a primeira dama. A empresa Pop Som pra todo estado do Pará. Banda, horrível. Só na batida. Tudo começou, foi ele quem lançou. Bora, Juninho GDS, você também. O Juninho, alô, John Arley. Ele trabalhou e com muita luta o sucesso alcançou. Tudo começou, foi ele quem lançou. O I Got Pop, Pop Som, ele virou. Não peço com meu segurança. Seu Elia fez o Pop 1, o Pop 2, o Pop 3. Vaguinho! Janari, Patrick e Gustavo de Marituba! PH das contabilidades também tá aqui no Pop! E o Edson. Bora, Everton! Alô, Fabinho! É o pop som, é o pop som, é o pop som, meu bem, que arrasta esse povão. Esquadrão do Águia aqui na área, garoto! Essa é a velha guarda, bora aqui, ó! Meu amigo Renato, tô solteiro, bora Renato, ele é a primeira dama! Alô, preguiçinha! Marcelo Capagé, tá disputando o troféu! Alô, Dino! Pitbull! Já aqui na área, nossa galera de Santa Isabel. Alô, Soneca! Eu sei, o fenômeno já vai tocar. Vou encontrar você quando eu sair à noite. Sei que você vai estar pra me esperar. Não arrasta povo. Eu deviro na emoção de me envolver no teu corpo. Vem comigo explodir de paixão. Viaja! Família 5G de Marituba, dia 22, no sítio do Ceará. Pirulito, Vavá, de Aturiaí. Bola, Renato, os caras! Sem vergonha! Domingueira das Marcantes! Bora, Romarinho! Alô, Kleber! Cadê o Kleber? Alô, Kleber! Esse é meu motor, senhora! Pedindo seu olhar. Alto Mecânica Lima! Mas eu não vou deixar ninguém se envolver. Sabe que uma vez eu já deixei. Todo mundo meu bem se envolver. É o pop som da. Não deu em nada. Em nada. Pop som. Só prejudicaram a relação do nosso amor, mas foi em vão. Porque eu te amo. Te amo. Sabe que uma vez eu já deixei. Todo mundo meu bem se envolver. Não dá em nada. Não deu em nada. Meu irmão. Em nada. E o que? Só prejudicaram a relação do nosso amor, mas foi em vão. Por que eu? Porque eu te amo. Amo, amo, amo, amo, amo, amo, amo. Super abraço aí, o Leandrinho, Débrazinha, Riaz, Micael também, do Esquadrão do Águia. Aqui, ó! Diego Espocabaldi, tá aqui na área. Josimar e a primeira dama também. João Melo e a primeira dama. Galera do trio Ternura. Hoje o André veio solteiro. Som, como tudo começou. Já não está sentindo o amor que eu te dei. Hoje está só comigo. Mas em qualquer lugar, aqui no Pop Som, eu vejo o seu olhar. Eu preciso. Sigo G de Marituba. Alô, Patrick! Super show na área, garoto. Por favor, entenda. GDP, galera da Pissarreira também aqui no ladinho. Obrigado, hein? Seus deslizes, eu. Alô, Tabatã! Mas me faz sofrer. Bora, Everton, bora, Fabinho. Maldade de alguém que só te quer tão bem assim. Mas um dia isso acabará. Meu amor terá. Se sinto dor, sinto desejo. Te amar assim dói demais. Eu sinto falta de carinho. Será que você está sozinho? Só tá querendo me iludir. Não tem coragem de falar. Ficar nessa dúvida assim não dá. E vai dançando, vai dançando, vai dançando. Maestro DJ Davidson, DJ Josimar, DJ Jean Apolo, DJ Jaderson. Esse é o DJ que o Brasil conhece. Esse é o DJ considerado da galera. DJ Davidson. Vamos nessa de bota a galera pra dançar. Esse é o DJ que o Brasil conhece. Esse é o DJ considerado da galera. Arrepia! Vamos nessa de bota a galera pra dançar. Você se balançar, detona seu sucesso, ele faz você dançar. Arrepiadinho, vamos nessa, dinho, bota a galera pra dançar. Tocando todas de jeitinho, faz você se balançar. Detona seu sucesso, ele faz você dançar. Arrepiadinho, vamos nessa, dinho, bota a galera pra dançar. Arrepiadinho, vamos nessa, dinho, bota a galera. galera de Santo Isabel, já aqui no circuito também. Alô, Manjinha, Amanda Pitbull, meu amigo Soneca e toda a galera de Santo Isabel. Vamos lá, tu é considerado no Brasil e no Pará. Vamos nessa Dinho, agita, vamos lá. Tu é considerado no Brasil e no Pará. Arrepiadinho, vamos nessa Dinho. Olha, galera, compartilhação aí. Arrepiadinho. Da Paulo Sexto, lá no Três Maria. Jurandir e o Tecnobrega do Didi. Com a ligação pelado. Eu pro... Esse é o Águia da Amazônia. Arrasta povo pop som. O Águia da Amazônia. Bora, senhor! Diferencia, maestro, vai! Como? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. A sequência da sarrada, vai começar a sequência da sarrada. Juninho Bala na carreta, safadona Prime de Marituba. Alô, Juninho. A sequência da sarrada, esse é a velha guarda do maestro, meu irmão. A sequência da sarrada, a sequência da sarrada. Putaria pra essas meninas dançar. Os amigos já tão cada um com a sua missão. Traz um lança que eu já tô com meu copão na mão. Hoje eu vou parar na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma sua gostosa. Bora, carioca! Hoje e o Patrick tá lá! Super Chup! Direitinho que ele gosta. Vai ficar. Bora, Renato! Vai voltar depois das. Olha o preguiçinho aí, meu irmão! Toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. O Júlio Coelho tá na área, Juninho Coelho tá na área. Cê tá onde, Juninho? Cheiro de perfume bom. Ei, tu tá na gaiola. Cheiro de marola boa. Ei, tu tá na gaiola. Várias malandras jogando. Ei, tu tá na gaiola. Os amigos faturando. Ei, tu tá na gaiola. Agora vem sentando. Danadinha. Descendo a danadinha. E com o maestro. E não para não novinha. Anda descendo a danadinha. E não para não novinha. No batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Criminalidade ela fica em casa. Mas me falaram que a pé é o bicho. E eu brotei só pra ver a safada fazendo ele. Pro Davis Osta, tá quadrão, ela Osta. Aqui na terra Osta, na quadrão, ela Osta. O Bubu é Osta, tá quadrão. Bora aqui, ó, meu parceiro aqui, ó, tá aqui com a gente. Luciana, Pé Brasília, Leandrinho, o esquadrão do Águia, garoto. Toda a família 5G de Marituba, o berço Pica-Pau, Eurico da Saveiro, Mandaia, o Leicinho Pressão da família 5G de Marituba. Na quadra, safado. O bumbum é rosa na quadra. E os moleque doido da Maxi tá aqui na área também. Aqui na tela. Bora, moleque doido na quadra. Safado. Antônio Railson Pretinho aqui na área, minha irmã. Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima, vai. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem vai chegar em casa muito chapado hoje, bota as mãozinhas pro céu. Bota o copo pra cima, quem tá tomando cerveja. Quem tá tomando uísque. Quem tá misturando tudo. De copão na mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranhas e curtir esse bailão. Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Glaucia, nossa amiga Glaucia tá aqui na rádio. Bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha. Bora, Tude, Maritube, a primeira dama. Foi o que o Mano Brau falou. E mostra o quê? Pra esses cu como é que faz. De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranhas e curtir esse bailão. Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Mina, mina, mina, mina, mina. Gerando o baile com o copo na mão. Olha pra cara da novinha que tá do seu lado e pergunta se é solteira e canta. Galera, novinha, novinha. Primeiramente. Segundamente. Segundamente. Terceiramente. Vem com essa boquinha, puxa minha sainha, bota pra fora. Bora, Danilo! Me deixa com tesão, que eu tô danadinha de semana, pretinha. Regiane! A minha marca, Karina! Pra tu ver o que é bom. Camila, Adriele, Juliana! De... E a Jennifer! Aqui tá muito bom. Bora, Fabrício! Tô solteiro! Vai popping pillies, man, I feel just like a rock star. Eita, meu pop! Raíssa, Rafael, Ellen, Ariane também tá aqui no pop. Feeling like a pop star. Sextos! meu amigo Soneca também na área. O empresário Renan tá aqui com a gente no Pop. Obrigado, viu, Renan? Betinho na bola, Rádio Clube. Bora, Wellington Cyborg. Tô de Marituba. Povo Pop Som, o Águia da Amazônia. Assim, meu pop, vai! Bora curtir! Não tô me reconhecendo, tô em casa em pleno feriado. Alô, meu primo Ricardo! Alô, meus acorrentados, mirando tudo aqui pela retaguarda! É que agora só penso em você, não é que eu esteja apaixonado. Olha, galera, CDs ao vivo na festa de hoje, já aí circulando em meio à família Pop, viu? Tem CD ao vivo pra galera! Dormi de conchinha, nem pisar em festa, Deus me livre, mas quem me dera. Você vier, meu coração te espera. Eu tô com pressa, Jerry Smith. Se vier, meu coração te espera. Márcia Felipe, a fenomenal. Desse jeitinho, eu piquei. Eu piquei, eu piquei. E não tô me reconhecendo. E tô em casa em pleno feriado. E até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado. É que agora só penso em você, não é que eu esteja apaixonado. Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero. E agora? Pedir conchinha, nem pisar em festa. Deus me livre, Deus me livre. Mas quem me dera, mas quem me dera, posta foto junto e o contatinho já era. Mas quem me dera, eu tô com pressa. Mas se você vier, meu coração te espera. Eu tô com pressa, mas se você vier, o Jerry Smith te espera. Desse jeitinho, como assim, como assim? Vai minha saudade, beber os Danone, pra ver se há vontade de te ver. Josmar. Some de uma vez na minha cabeça, eu já tô vendo a sua enxaqueca. Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a coma mexendo, os dedos tremendo, com vontade de ligar. Já tô com medo. E aí, pela guarda! Oi, beleza, amanhã show? A gente aqui na retaguarda com a família Pop. Diego Spoca Balde, ele é Mandinha, o meu xará Josimar Jolino, todo mundo acompanhando com as suas primeiras damas, né? Na verdade, o seu único idolatrado amor. Não existe primeira nem segunda. É a única. Vem, meu xará! Beleza, Maninho. Inclusive, viu, maestro? Sim, Josimar. Aquela festa lá do 40 horas, meu irmão. O que a Mandinha postou, o que deu de comentários... Coisa contar, boa, viu? Coisa boa. Isso é muito bom, isso é importante. E a gente fica muito feliz. E claro, a gente procura sempre fazer o melhor para todas as pessoas que vêm prestigiar o nosso trabalho, que são fãs aí da nossa empresa Pop, tanto quanto o Pop Live, o Pop da Amazônia. E claro, obrigado, Mandinha, Diego, Motora, Josimar, o homem da pista, meu irmão Jolino. É? Claro, agora eu vou lá pra esquerda, maestro. Vai embora, Josimar. Fala que ainda sou seu amor. Salva meu coração, por favor. Pra quem é de favela. É o anjinho. casa dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasse é o pai dela. Só porque eu sou neguinho, moro no barraquim, mas tenho a chave do meu coração pra ela. Hoje ela vem me ver, e eu vou bater uma real pra ela. E hoje, hoje ela vem. Alô, Felipe Farias! Irmãozão, parceiro! E companhia aí do Gia Lopes, do Wellington Cyborg, as respectivas primeiras damas também aqui com a gente. Alô, Juliana! Vamos brincar de amar somente eu e você. Nico Antônio, Raisson, Pretinho, Gabriel, mega tropa do 40. Vamos brincar de Gabrielzinho também, essa primeira dama Delma aqui com a gente. E não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Aí, baixo! E aí, Josumar? A gente é aqui pela esquerda. Nossa galera de Santa Isabel. Olha o Soneca aqui, maninho. Sou Carla, Carol, essa galera que sempre tá com a gente prestigiando. Aonde a gente vai, né, João? Tem que respeitar. Alô, Amanda Pitbull! Sempre com a gente também, prestigiando o Pop da Amazônia. Legal, hein? Os nossos acorrentados, meu amigo Estênia, Josi. Toda a galera sempre com a gente. Robertinha Gomes, é a Robertinha do Pop. Aqui com a gente também. A Thalita e a Stephanie Moraes, as primas. Pensa no rock que rolou ontem na terceira, maestra. Aniversário de duas das primas. E o bagulho foi doido. Até 3 da tarde do domingo. Depois, ninguém sabe o que aconteceu. Então bora pra cima! É o nosso Pop aqui! Vamos brincar de amar somente eu e você. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa. Bora, tô solteiro! Meu, ia imaginar que no lugar do coração da princesinha Marcelo, Dino, os cafajestes aqui na área. Você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco e tu vai ver o amor que eu sinto. E baixo! E aí, Josumar? O nosso primo Ricardo, ele é a primeira dama, sempre com a gente também. Esse é patrimônio pop da Amazônia, viu? Inclusive, essa semana agora, ele vai fazer uma tatuagem pop da Amazônia. Primo Ricardo! Dia 16 de dezembro, né? O repá dos cafajestes vai ser bom demais. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com teu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco e tu vai ver o amor que eu sinto por você. Nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você. Nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. Cores e um verdadeiro show. Dale, Bob!